fascina. Te desejo muito além do prazer. Vista meu futuro em teu corpo e me ama como eu amo você. Vem fazer diferente o que mais ninguém faz. Faz parte de mim, me invento outra vez. Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu. Mil beijos de amor em muitos lençóis.